decolado aos 38, controle em 20, décima 8. 208, grato, bom dia. Motor, boa noite, eu tô 3629, passando o número. 3629, contato radar, SAB mantém 340, saída da EL. 340, da EL Bridge, eu tô 3629. Chegou a possibilidade do TAM voar da EL ou Bridge? 3629, voa da EL, após da EL Leda, após Leda Bridge. Sim, da EL Leda Bridge. Bando da EL tá presente. Gol no 601, chama Recife, 1251. 1251? Afirmo. Ciente. Parabéns, Pedro. 23, 2140 graus, 089. Visão decolar, pista 0. Tiro decolar, zona 0, gol 23. A linha e mantém, que observa o zero. A linha e mantém, número 0, 6259. Cruzamento 1735 para o Pátio da Estado. Vou local o Corredor Axé ou toque arremesso da na 17? Vou local o Corredor Axé do Estrelado e toque arremesso da na 17. Gente, autorizado, vou local no meu pé, toque arremesso da na 7, decola da pista 17, curva direita no via litoral. Controle 120, decimal 80, aciona o 01 no 7. Correto para o pátio da... Pátio 4? Com 03 a bordo no pátio 4, está livre o acionamento, chama táxi. Controlando o gol 273. apresentar vocês pelo dia do controlador, hein? Parabéns. Obrigada. Ponto de espera da 10 Torre, 11895, altímetro no 0, no 5. 1895 até ponto de espera, 1208. China 6259, vem o 150 graus 089, autorizado a decolar, pista no 0. Iniciando na 10, 6259. Salvador, Gol 9208. Gol 9208, além mantém, cabeceira no 0. Menino mantém no 0, 9208. Tá 3629, chama Recife, 1251, no bom voo. 251, graça, bom dia, parabéns. Decolou 4-4, controle 120 decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Salvador. O Oceaner 6259, decolado da Ioleda, passando 1400 pés. Oceaner 6259, mantém pro até 3000 pés. Sobe e mantém 360, saída da El. Subindo até o 360, mantém a pro até 3000 pés no 6259. Autoriza direto Leda, o 6259? O Chanel 6259 está autorizado direto da El. Direto da El 6259. Max, se chama para ingresso. Liberdade, se chama para ingresso. Voa 9208, decolagem autorizada no 0. O vento no 50 graus 08. Uno 273, chama Recife, Uno 251, bom voo. Pode confirmar? Chama Recife, Uno 251, bom voo. Gol Uno 273. Obrigado, vou te chamar. Dono 8 8 4 aciona a identificação, desce pro 050, chegada mais. Lima, Juliette, prossiga. Autorizado Rio de Janeiro, 320, Walter do Lula, 1-0. Recorda 1-7, curva direita, na Dial Leda Bridge, controle 1208, assinando 5463. 25, 6259. Lima Juliette, o controle é 120, decimal 80. Só confirma, o senhor não solicitou algum nível diferente? Paciente, Mac Lima Juliette, o senhor amanhã está com 14, 1895. Boa noite, eu estou 3197, formação Quebec, guardando Galeão, nível 360. 3197, autorizado Galeão, 360, Walter Zulu 10. Decola da 1-0, curva direita da Euleda Bridge. Controle 1208, aciona 5465. Zero 360 Galeão, acionou 1-0, decolada 10, curva direita da Elde da Brigue, 208 controle, 4-0. 3197, correto, vamos ver questionamento. Meu Tango Alfa Papá, já na identificação, desce pro 060, chegada Mari. Obrigado. Desce para 2000 pés, Kenegal no 015, direto Duna, reporta estabilizado, localizador. Direto Duna, com 1095 até 2000 pés, 284. Autorizado a alinhar e dar colapso. Estrela 7, vento 1150 graus, 109, não vem aqui, Max. 1-0, autorizado, chama o ataque. Vai confirmando, decolou 00. Vai prosseguir corredor Axé? Mike, calado 00, corredor Axé, controle 20.8. Alá, Maria, aqui é Mike Sente. Controle Salvador, boa noite. Papa Tango, November Yankee Mike na linha do litoral, nas suas escutas. November Yankee Mike, boa noite. Mantenha-se em condições visuais, número 7 no Axé, reporta Farol da Barra. Reportará Farol da Barra, November Yankee Mike. Zona 97 com 156 boido, 4 horas de autonomia, perna serpina. Do 3197, táxi Patio 1 Índia e Alfa, ponto de espera da 90, torre 1 no 8, 95, altimetro 0, 1 no 5. Guarani 15, Patio 1 Índia e Alfa, ponto de espera da 90, com a torre 776, só na identificação, 010050, chegada a Mari. Mari, entendeu, autorizado, 050, confirmado. Afirmo. Chamador de Alco Campo 884. 1884, completa final, chamador Rio 1895. 895, obrigado. Quatro, boa noite, Jacatrim Pouso, vento 140 graus, 089, autorizado pouso, pista no zero. Gente, livre pouso na 10, embaixo travado agora. 884. Contato na Clima Juliette. Salvador, uma boa noite, eu sou 3197, direcionando na Alfa na 6 Sul. 3197, boa noite, após 09 na final, ali mantém, cabeceira no 0. Após 09 na final, ali mantém, 3197. Gente, Juliette Bravo Delta, achar na identificação, teste para o 060, voa Mari para a chegada Mari. Tudo para quando para descida, para o 060, vai voar na Pro de Mari, direto. 776, direto Itap. Itap, Gol 976. Tango Alfa Papá, desce para 2000, autorizado ILS, reporte estabilizado. Mas 2000 também estabilizado, Tango Alfa Papá. Lima de Leste, autorizado táxi, reporta ponte operador no Sesto. Gol 984, solo 07, solo 21 na semana 9. Região 9. Autorizado, ingresso à porta, Leandro Croto, Mike Lima, esquete. O TAN 3197, vento 160 graus, 089, autorizado a colapso, TAN 0. Livre decolagem, TAN 3197.